andrecivismoral.com.br. Isso é, meu asqueroso chefe do piseiro. Alô, Marcelo, Art Mix, tamo junto, meu irmão. Em nome de Favor Produções. Vamos dançar aqui, ó. Te perdoar não quer dizer que vai voltar. E superar não quer dizer que esqueci. Não confunda a minha educação, achando que eu quero voltar pra ti. E se um dia a gente se bater na rua, por um lugar dessa cidade, fique ciente que acabou o amor. Mas se você quiser, sobrou amizade. Por quê? Simo, quem tá feliz, canta comigo aí. É só oi, tchau. E aí? É só oi, tchau. Ah, tá bonito, vai. Se abraça e se beijo, esse é o comportamento de um ex-casal. É só oi. É só oi, tchau. Se abraça e se beijo, esse é o comportamento de um ex-casal. Se contato corporal. Manda um abraço pro meu parceiro Lolima, o cachorro de rua lá de São do meu Brasil. Alô, Japa, tamo junto, parceiro. Lá na China. Te perdoar não quer dizer que vai voltar. E superar não quer dizer que esqueci. Não confunda a minha educação, achando que eu quero voltar pra ti. E se um dia a gente se bater na rua, ou num lugar dessa cidade, fique ciente que acabou o amor. Mas se você quiser, sobrou amizade. Simo, aumenta o som, Charles. É só oi. É só oi, tchau. Sem abraço, sem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal. É só oi. É só oi, tchau. Sem abraço, sem beijo, esse é o comportamento de um ex-casal. É só oi, tchau. É só oi, tchau. Se abraça, se beijam, esse é o comportamento de um ex. Cê quer me beijar, meu amor? Então venha. É só oi. É só oi, tchau. Se abraça, se beijam, esse é o comportamento de um ex-casal. Se contato corporal. Chama Juninho. Manda um abraço pra Deise Tortas, a mais do estourado do meu Brasil. Alô, Cris Lanche. Chama a bota, papai. Isso é, meus queridos chefes do André Cidiz, o mural de Ibicoara.